Radio Open FM. 9h midi. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et bonjour, bonjour. On se retrouve sur Radio Open FM, la radio des mondes en Bazac. Vous pouvez m'écouter sur le www.radioopenfm.fr ou sur le 97.9. Vous pouvez aussi m'appeler au 05 55 56 21 44 pour vos petites dédicaces. Aujourd'hui, il fait pas très beau, mais j'espère que la musique va vous mettre la joie au cœur. Et puis, on va partir bientôt en musique avec une petite dédicace spécialement pour moi et pour ceux qui sont partis, en fait. Voilà. Bom dia a todos. Espero que passem uma manhã agradável em minha companhia no www.radiopenfm.fr. Das 9 ao meio-dia, podem chamar ao 05 55 56 21 34 para as dedicatórias. Agora vamos pôr uma musiquinha para toda a gente em quem pensamos. Se eu pudesse pedir um só desejo, eu nem nunca me arrependi. Não foi às cegas, sabia o que esperar de ti. Não davas tudo, nem tinhas condições para dar. Eu aceitei, dava-se o que podias dar. Mas era óbvio, algum dia ia querer mais. Fui indiferente, fingias não ler meus sinais. Eu virei costas, segui a vida, pois tinha de ser. Ainda assim, ainda hoje eu te quero dizer que és a minha maior mágoa, minha última lembrança. Quanto à noite que eu nunca esqueço, tentei chegar a ti, até fugi de mim, mas simplesmente não tinha de ceder. A vida traça rumos, aproxima mundos, faz feliz e faz sofrer. Mas só quando a vida quer, a vida faz, faz acontecer. Ao relembrar tudo aquilo que te fiz sentir, será que tu também pensas ainda em mim nesses momentos? Sei que sou muito mais que um fim. Mas era óbvio que algum dia ia querer mais. O indiferente fingias não ler meus sinais. Segui a vida, pois tinha de ser. Ainda assim, ainda hoje te quero dizer que és. resto não existe. Uma desculpa a mim nunca pediste. Por isso presta atenção, porque eu vou abrir o coração. Quem és tu para dizer que não te amo? Quem és tu para dizer que não te quero? Quem és tu? Quem és tu? Diz-me sem hesitar. Quem és tu para dizer que não te amo? Quem és tu para dizer que não te quero? Quem és tu? Quem és tu? Diz-me sem desviar o olhar. Quem és tu para dizer que não te amo? Quem és tu para dizer que não te quero? Notre amie Sonia Flavia. Foste embora sem dizer adeus e eu fiquei sozinha a chorar. Deixar o teu lugar ficou saudável.

é tão bonito por causa de ti. Ali é um petit métier de Sonia Costa. Vamos balançar, menina, vem comigo até. já não sei se estou sozinho ou com alguém. O nosso amor não é vai e vem, não me sais da cabeça. Diz-me a verdade, se estou certo ou estou errado. O nosso amor não é caso raro, não me peças que esqueça. Daqueles momentos que vivemos lado a lado, das lembranças do passado, apaga esta tristeza. Que me consome, é cada segundo que passa, como um livro que não tem capa, mantém a chama acesa. Miúda, para onde vais? Não disse nada demais, foram palavras de cabeça quente. Miúda, diz-me onde estás, não peço nada demais, diz-me o que o coração sente. Eu só queria pedir. A veces la palabra me quita la razón. A lo mejor hay vuelta atrás con esta situación, pero tú no me sales de mi corazón. Y si tú no estás, no me creo ni en las olas del mar. Puedo todo dejar, pero no te de amar. Solo dame una oportunidad para demostrar que esto, bebé, nunca va a terminar. Daqueles momentos que vivemos lado a lado, das lembranças do passado, apaga esta tristeza. Cada segundo que passa, como um livro que não tem capa, mantém a chama acesa. Miúda, para onde vais? Não disse nada demais, foram palavras de cabeça quente. Miúda, diz-me onde estás, não peço nada demais. Thank you. avec Bye. céu e rezo. É imenso, mas eu sei que és tu. Este segredo que guardei, com as estrelas partilhei. Não digo a ninguém que és tu. Tudo à volta parece contigo. Quando chove o sol vem sempre ter comigo. Há algo sempre a palpitar. Este coração é só paixão. O amor está no ar. Tudo à volta parece contigo. Quando chove o sol vem sempre ter comigo. Há algo sempre a palpitar. Ai, este coração é só paixão. O amor está no ar. En direct de 9h à midi sur Radio Open FM. J'espère que vous passez un bon moment. Après escuchar tu silencio, que yo pregunto esa respuesta. Tengo más humor de vos y el tiempo. Y el tiempo que fue ya no volta. Cuando yo volta y ser alguien. Thank you. escrevia um poema. Num poema que escreveu, o poeta era eu. Louco por mulher sou eu. Bate na palma da mão, vira na ponta do pé. Bate na palma da mão, vira na ponta do pé. E me diz qual é o homem que não gosta da mulher. E me diz qual é o homem que não gosta da mulher. Loirinha, moreninha, altinha, baixinha, gordinha, magrinha. O importante é que seja sozinha. Loirinha, moreninha, altinha, baixinha, gordinha, magrinha. O importante é que seja só minha. Pode até não ser chegada, mas tenho uma do seu lado. Pode até não ser chegada, mas tenho uma do seu lado. Loirinha, moreninha, altinha, baixinha, gordinha, magrinha. O importante é que seja só minha. Loirinha, moreninha, altinha, baixinha, gordinha, magrinha. O importante é que seja só minha. Pode até não ser chegado, mas tenho uma do seu lado. Pode até não ser chegado, mas tenho uma do seu lado. Vamos que elas estão loucas! amanhã essa noite. Ai, ui. Tem que amanhã essa noite. Tem que amanhã essa noite. Ai, Tem que amanhã essa noite. Tem que amanhã essa noite. Ui, ai. Tem que amanhã essa noite. Bom demais. Tem que amanhã essa noite. Ai, ui. Tem que amanhã essa noite. Até a palavra é bonita, né, Marcos? Pode crer, meu irmão. Valeu. Tamo junto. Fui! Apareciste na minha vida sem contar. Quando o coração já tinha de desistido, entreguei-te tudo o que tinha para dar. O que sobrava de um coração ferido. Eu prometo nunca te deixar sozinha. Eu prometo ser o teu. Sorte no amor, e o meu coração vivia bem assim. Musique portugaise. O prazer está aqui. Et oui, ça fait une heure qu'on est ensemble. Il fait toujours pas beau. Vous passez un bon dimanche en ma compagnie. J'espère que ma sélection vous plaît. Et puis, vous pouvez m'appeler au 05 55 56 21 44 pour vos petites dédicaces. Vous pouvez m'écouter sur le www.radiourpenfm.fr ou sur le 97.9. Allez, on repart en musique avec Manel Dubarril, Bifanabo. Febre dela também é muito boa. Eu como tanto até passar mal. Minha mulher não sabe cozinhar. Que sorte minha ter empregada assim. Ela faz tudo para me agradar. Se não for ela, o que vai ser de mim? Aí eu como uma, aí eu como duas, aí eu como três. Na madrugada, como até levantar. No almoço e no jantar. Ai, que bifana boa da empregada. Aí eu como uma, aí eu como duas, aí eu como três. Na madrugada, olho pro meu tudinho, não sobra nada. Ai, que bifana boa da empregada. Empregada faz uma bifana, uma delícia nunca vi igual. A febre dela também é muito boa. Eu como tanto até passar mal. Minha mulher não sabe cozinhar. Que sorte minha ter empregada assim. Ela faz tudo para me agradar. Se não for ela, o que vai ser de mim? Aí eu como uma, aí eu como duas. Como três, na madrugada, como a tela mudar, no almoço e no jantar. Ai, que bifana boa da empregada. Aí eu como uma, aí eu como duas, aí eu como três. Na madrugada, olho com o meu tudinho, não sobra nada. Ai, que bifana boa da empregada. Como duas, aí eu como três. Na madrugada, como a tela mudar. No almoço e no jantar. Ai, que bifana boa da empregada. Aí eu como uma, aí eu como duas, aí eu como três. Na madrugada, hoje comer tudinho, não sobra nada. Ai, que bifana boa da empregada. Aí eu como uma, aí eu como duas, aí eu como três. Na madrugada, com a tela mudar, no almoço e no jantar. Ai, que bifana boa da empregada. Aí eu como uma, aí eu como duas, aí eu como três. Na madrugada, vou comer tudinho, não sobra nada. Ai, que bifana boa da empregada. Sozinho em casa e aborrecido, sem ter nada para fazer. Fui pesquisar na internet alguma festa a haver. Peguei no carro, fui à rumaria, encontrei uma rapariga. Convidei-a para sair, ela foi na minha cantiga. Ai, o meu espanto, ao vê-la no carro entrar. Fiquei logo a delirar. Foi tudo perfeito até a hora de a deixar. Ao chegar à casa dela, disse logo sem pensar. Saia fora.

mundial. Não tenhas ciúmes loucos, nem duvides uma vez. 1000% do meu fogo é pra ti, nem tem mais por onde arder. Só a tua boca, minha boca vai beijar. Mas ninguém. Este cu duro, vem para a festa que eu sei que vai. kuduro, este kuduro é festa nossa, vamos sorrir e dançar. Este kuduro, este kuduro, vem para a festa que eu sei que vais gostar. Tras, tras, tras, tras, as palminhas vão bater. Mexe a cintura para um lado e para o outro. Tras, tras, tras, tras, a bundinha vai mexer. Dá um passinho à frente, dá um passinho atrás, remexe a bundinha.

sou comprimido, sou duro a mil, e pra ela sou um crime. Sou duro a meio da noite, sou duro ao amanhecer, eu sou duro pra quem quer, serei duro até morrer. É que eu já nasci duro. Estou sempre duro, elas entram em negação. Mas quando lhes ponho na mão o quê? O cartão de cidadão, todas elas se retraem e depois dão-me razão. Se lhes digo estou sempre duro, elas entram em negação. Mas quando lhes ponho na mão o quê? O cartão de cidadão, FM, 9h midi, les voix du Portugal. 05 55 56 21 44 pour les dédicaces. Oh là là, Cupidon, Bismarck. Ainda tenho esperança e pensei com os meus botões. Quem espera sempre alcança, vou ganhar o Euro Milhões. Hoje estou numa de festa, de ter boas vibrações, pois eu quero é cantar e viver nas emoções. Procurei-te na saudade, procurei-te nos meus dias, já só quero liberdade e soltar as energias. Despachei o meu cupido, tinha tão má pontaria, fui tentar a outra sorte e jogar na lotaria. Ainda tenho esperança e pensei com os meus botões, quem espera sempre alcança, vou ganhar o Euro Milhões. Dois amores, uma fortuna, tão difícil de escolher. Há quem não tenha nenhuma sorte para debater. A pergoa com furor vai fazendo o seu trabalho. Cauteleiro do amor, vendeu-me o bilhete errado. Despachei o meu cupido, tinha tão má pontaria, fui tentar outra sorte e jogar na lotaria. Ainda tenho esperança e pensei com os meus botões, quem espera sempre alcança, vou ganhar o Euro Milhões. Trago ideias na cabeça que só me fazem pensar. Digo antes que enlouqueça, que há sorte no azar. Aquilo que não deu certo, eu penso logo no momento, e com tanto chico esperto, o azar é livramento. Despachei o meu cupido, tinha tão má pontaria, fui tentar a outra sorte e jogar na lotaria. Ainda tenho esperança e pensei com os meus botões, quem espera sempre alcança, vou ganhar o Euro Milhões.

apaixonado, podes crer. Fiz desta paixão o meu viver. Tu és o pôr do sol que ilumina o meu caminho. És o luar que não me deixa sozinho. Se não estás comigo, meu coração desespera. As horas são dias quando estou à tua espera. Este amor que eu sinto por Deus foi abençoado. E o meu destino é ficar sempre ao teu lado. Na minha vida nada faz sentido sem teu sorriso e o teu olhar. Na minha vida nada faz sentido se estou contigo sem te beijar. Na minha vida nada faz sentido sem teu carinho, sem teu olhar. Senti meu coração vivo sozinho, chora baixinho com tanta dor. Comigo, meu coração desespera. As horas são dias quando estou à tua espera. Este amor que eu sinto por Deus foi abençoado. E o meu destino é ficar sempre ao teu lado. Na minha vida nada faz sentido sem teu sorriso e o teu olhar. Na minha vida nada faz sentido se estou contigo sem te beijar. Na minha vida nada faz sentido sem teu carinho, sem teu amor. Senti meu coração vivo sozinho, chora baixinho com tanta dor.

rosas, és minha paixão. Quando chega a primavera, já estou à espera de ser teu beijão. Entreguei-te o meu coração, minha cigana. Se namora, mas a vizinha responde.

Só ter é que está a dar. Só quero homem bonito para curtir e para dançar. Radio Open FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au prazer está aqui. Allez, allez, plus qu'un petit quart d'heure pour profiter de la musique du soleil. Nous allons partir avec King Barreiro Jovinhos e Pedacas. Pedacasar. Oh, pardon. Excusez-moi, on ne chasse pas, on se marie. Allez, c'est parti. Vous pouvez toujours m'appeler au 05 55 56 21 44. Ne serait-ce que vous parler d'événements autour de chez vous, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, voilà. O 31 de julho, porque depois entra agosto. É o melhor dia para casar, sem sofrer nenhum desgosto. O 31 de julho, porque depois entra agosto. Para casar sem sofrer nenhum desgosto. O 31 de julho, porque depois entra agosto. Qual é o melhor dia para casar sem sofrer nenhum desgosto? O 31 de julho, porque depois entra. Os noivos sonham curtir. Salas é por toi. Festa de rumba, linda neto.

Musique portugaise. O prazer está aqui. Et voilà, il est midi, un petit peu plus. Je vous quitte, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé une bonne matinée en ma compagnie. Et à la semaine prochaine, même lieu, même heure, 9h midi, les voix du Portugal sur Radio PNFM. Bye bye et bon dimanche.